57, bom dia, eco confere, ponto contra. Dado Campinas, via rota do plano, eu de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5425, controle solador 119.8. Sente o atendimento correto, apenas confirmando a rota conforme o plano, ok? Correto, reporte pronto, 5557. Reporte táxi, 5557. Fono, bom dia, prossiga. Informação é, Alpine pode. O nono 61 do estado Guarulhos, via rota do plano, de voo 360. Saída da El, Leda Motiva, decola pistão no A0, primeira curva à direita. Transponder 5430 e o controle Salvador 119.8. Autorizado para Salvador, 360, rota do plano de voo, decola no 0, saída da El, Leda Motiva. 5430, câmera 798, voo no 161. 5430, correto. Reporte pronto, voo no 161. Alpine, cinco, pronto, 770 a bordo, 4 horas de autonomia, terna Ribeirão Preto. Trip 5557, depois da taxa à direita, via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 018. Trip 5557. Direita, ponto de espera, reporte pronto, 7, ali em decola, pistão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Agora decolar, dá uma 0. 7, decolada 16, controle 119.8, boa. 198, boa noite, contrabando. Controle Salvador, bom dia, 355557, 1.500 pés, 380. 557, bom dia, contato radar, se mantenho 360, saída da El. 360 da El, 5557. Pode voar Baial 5557. Autorizado valida. Toda 5557. Estacionamento voo no 161 na remota. Você pode estar aqui, voo no 161. Voo no 161. 1, alternativa 3395. 251, 3395, alternativa 3357. Ativou no 161, temos 124 a bordo, estamos em 4.500, até na bomba. Os ataques e Apache, Índia, ponto de espera, porte pronta, ajuste 1018, gol no 161. Apache, Índia, gol no 161. Alô, Salvador, bom dia. O aqui é o Azul, Alfa, Echo e Delta. Prossiga, Alfa, Echo e Delta. Muito bom dia, o Alfa, Echo e Delta. Está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal. Vai para a posição de número 3, infra-aero ciente. Gente, bom dia, utilizado o reporte para ingresso, pátio principal, Alfa XA Delta. Alfa XA Delta reportará, obrigado. Agora pronto, gol no 161. Gol no 161, ali, decola pistão no 0, vento 130 graus, 8 nós. Decola no 0, gol no 161. Uno 61, decolado 28, controle 119, decimal 8, corrigindo, decolado 29. 7, controle agora 198, gol 1161, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1161. Gol 1161, bom dia, controle cadastro, mantenho 360, seta da El. 360, da El, gol 1161. Pode levar a morte para a Vux, alguma coisa mais à frente? Autorizado Leda no momento. Leda na prova, 1161. Solo Azul Alfa, X-Ray Delta, pronto para ingressar no pátio principal. 7, aponte ao termo de boa aqui, Alfa X-Ray Delta. Alfa X-Ray Delta, responderá ao TEP, obrigado. Azul, Alfa, X-Ray Delta, então, certo, obrigado e bom dia. Sente, bom dia, Alfa, X-Ray Delta. ONU 61 no Chame Centro Recife, na frequência na 251, na alternativa na 3395. 251-1161, obrigado e uma boa noite. Salvador, bom dia, até 3601. É, 01, bom dia, prossiga. Bom dia, informação, eco, autorização Congonhas. Prezado, Salvador, São Paulo, Congonhas, via rota do plano, nível de voo 360, pedra da El, Leda Motiva. Decola a pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5443, do controle de Salvador, 119.8. Pesado 360 Congonhas, decola a pista. Confirmando. Congonhas 360, decola da Elida. Motiva. Da 10, curva direita após. 5443, transponder 198.3601. Correto. Via rota do plano aqui? Via rota do plano. Inicial, Perzuba 10, Tão 3601. Correto. Pode contar 3601. precisarei pushback acionamento. Portão 2, São 360. Tucano 360, no pushback acionamento, portão número 2. Tucano 360. Gente, operador pushback acionamento, entrei para o Tucano 360.